Dona da Noite. Vem daí, Lúcio C10. Aperta o rec e põe pra moer. Começa assim, José, na manhã, segunda-feira, aqui na Bia Show. Sucesso. Veio feito novo, uma ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou dentro dos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus medos, sentimento alado, senti-me na pele, o transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Chega junto, como é que é? Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. A dona da noite chegou. Beijo de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Eita, segunda gostosa aqui na Bia Show. Agora chega junto, já super loda a Bia Show. A tradicional segunda do Real. Abraço com muito carinho, nossos amigos, os fã-clubes que chegam junto com a gente. Muito obrigado, sinta-se abraçado. É o Josias. Vamos lá, Bia Show! Nuvem passageira, inverno de paixão. Dá-lhe, meu pretinho! De primavera em chuvas de verão. DJ Josias. Pastor Guilherme Águila. Amanhã do Aranha. Alô, Guigui. Ei, Madrid. Relaxou meus nervos, sentimento alado, senti-me na pele, transpirar de leve pecado. A carroça da saudade. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor. Chegou. Flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuva de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor. Più prezioso ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Tá baixando o Falcão e a mulher Falcão. Tá por aqui, hein? A volta dele, né? O Falcão! Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Vanderlei, o homem da equipe cai na brecha. Também escondinho. E a Marcela, hoje comemoração do aniversário do Marcela. Meu presidente! Vamos lá! Bora, Silva! Ao de lá del bene più prezioso, ci sei tu. Aqui. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là del... Dieguinho da Al-Qaeda. Ci sei tu. Oh, Dieguinho. Al di là ci Dieguinho. Sei tu. What? Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita. Meu parceiro Dodô, lá do Rubi. Aqui com a gente, só na manhã, Dodô. Abraço, meu irmão. Ci sei tu. Aí, alucinado. Al di là, ci sei tu. Yesha! Eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Agora. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Fala assim pro Josias, fala. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser. Liga Ruivinha por aqui, só de boa, já bailando. Vem juntando a comitiva, agarrou essa festa aí com a gente. Obrigado. Alô, Isolete! Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida. A sensação mais eterna, mais longa. Bora, Pato, 0-0, bora começar. Vai. A dona da noite. Não, eu não quero te olhar. Silva da Marambaia. Um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. João pede beijão. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço. Parceiro Júnior Pop. Dia. Alô, Júnior Pop. Eu quero te usar. É por aqui, só na manha, meu irmão. De você. Alô, Ed! E aí, Ed! Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar nesse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Taca, pálvora, falcão. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida. A sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. E aí, seu Paulo? Aí, dona Nina? Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito. defeito, nem tem porquê. E aí, Wanda? Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Chega junto, Wanderlei! Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo do que der e vier. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto. Deixa eu prestar no Guilherme, justamente com a Agra. Abra aqui só de boa, dona quem passou aí com a gente. Hoje aqui na Via Show, meu irmão. Bigodinho! Fala, Marcondes! Eu e você, o resto tanto faz. Vai lá, Exo, vai lá, Exo, vai lá, Exo! O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. A luxuosa. Com você. Fala comigo, quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der e vier. Sempre te amei. Cadê você desde aqui do Toninho? Já na mão do maluquinho. Já circulando. Fala, Bocão, cadê a pobre, papai? Sei que errei, mas não foi tanto assim. Os bagaceiros de luxo, aqui na comissão de frente. Abraço dos Josias. Fala, Baderito! Cadê a cacimba aí, meu irmão? Eu e você, o resto tanto faz. O Wesley, vem pra cima, garoto, vamos lá. Aqui é Lúcio CDs. Rica de luxo. Se derrubar é pênalti. Vai. Já! Escute essa canção. É pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Fala minhas najas! Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Fazer o gel do mel! Vamos, gel! Aumenta o seu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Parceiro Everaldo também, a dona Auxiliadora. Aí, seu tio aí do Dierrione. Lá do Bubo, um abraço com muito carinho. Parabéns! E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa, deixa. Deixa eu penetrar na tua onda. Deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda. Deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Minha grande amiga, Marcelinha, a nossa presidente aí, né? A nossa equipe cai na brecha, parabéns pra você, viu, Marcela? Ontem foi o seu aniversário, mas hoje ela veio comemorar aqui do ladinho da Panalhagem que ela dá valor. Fala, Marcela! Aumenta o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Já! Aumenta o seu volume. temperatura, Tietinho. E agora sim, aqui. Que bem, Love Carroças. Aqui com a gente, obrigado. Nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda. Seu Paulo e deixa Dona Nina. Na tua praia. Quer me se vai bem, vê se vai bem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer por você. Disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então surgir e o sol nascer como. Fala, gente, no próximo sábado é Calamaju, viu? Próximo sábado é Calamaju. E domingo, e assim, lá no Casota, papai. Mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Amiga Nádia Cristina, a mulher que chapega nas redes sociais aí. As nossas peças, obrigado Nádia. Um abraço muito carinho, já muda aqui. Alô Nádia! Não é mais o mesmo. Amiga Lena e Isaías, aí se casaram no dia 17 de maio. E na verdade se reconciliaram na carroça. Chamo bom, né? Legal. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Dediquei demais no amor que eu vi nascer por você. Disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então. Meu parceiro Tititi da Saramanha. Saramanha do Aranha. Amor Tititi. Chega e faz feliz mil corações. E assim sonhei demais. Ei, Marconde. Mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha pros meus ideais. Meu parceiro Rafael do Guarumã, juntamente com a dona Socorro. É por aqui, dona aqui, parceiro com a gente. Obrigado, Rafinha. Um abraço pra você. Tão simples, e tão simples é a solução. Vai, viajou. Não é mais o que isso. Hoje gostar da solidão. Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é mais o que isso. Hoje gostar da solidão. Sai que é sua, Dodô! Ai, Dodô! Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Pensa de labirinto com a gente. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. O amor nunca vai ter fim. parceiro Júnior, na intimidade, o grande Júnior Barrigudo. Também com o seu grande amor, já no camarote. Tá curtindo de boa. Alô, Júnior! Meu parceiro Wesley. Tá considerado aqui na carroça, meu irmão. Alô, Wesley! Fala, Falcão! Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Dieguinho da Al-Qaeda! Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. E aí, Leleco? E aí, Leleco? Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Dá-lhe, meu pretinho! Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim. Alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar. Égua do chão, meu irmão. Que a violência já não representa nada. Eu passei de Milson, lá de Salvaterra. Chegou a gente, lá de Milson. Que a guerra acabou. Que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo, cantar. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás. Parceiro Vandinho, né, Dinho? Terra, um parceiro Nandinho. Que só. Fica a gente, obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Eu mataram. Aí, baterito, alô, alucinado. Mataram fisicamente. Pois o seu espírito. Pois suas palavras. Estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. Mas Júnior. E que a gente já possa viver. A gente, o Curral do Diel já funcionando, viu gente? Com muitas novidades. Aí no Curral do Diel. Tá funcionando a todo vapor. Sem ter que matar. Fala, Pipica! E possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo mar. Ele é de volta. Aí, meu conterrâneo Ciborgue, meu irmão. Garoto lá no Tucumanduba. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Fala, Ciborgue. Fala, Ciborgue. Vira a viola e cante uma canção. Passe no Charlie e a Cleo. Aí da equipe Simulação. Fale do céu, e fale do mar. What? E fale da vida. E de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar. Luz Cedês. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Chegou. E ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada. Passando Peleléu, aí Peleléu! Um abraço, meu irmão! E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão. E aí, Pipica? Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Dona da Noite. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar. Cheiro Bibiga lá na Treme Treme, a empresa Treme Treme, meu conterrâneo Bibiga, só na manha. Hoje limpando os ouvidos, escutando aquela saudade gostosa aqui na Viação. Uma ilha deserta, a ilha Bibiga. Lúcio Cedês. Duetando a saudade desse grande amor, os meus olhos buscando teus olhos morenos, se fez tão pequeno diante este sonhador. Oh, oh. Que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis, simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu, você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou. Amiga Ana Maria do Pio dos Lanches. A Luana, nossa empresária Ana Maria. Duas da... Por aqui, só na manhã, já recordando com o Josias. Obrigado pelo carinho. Aí, Najão. Até minha viola não dueta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos tu. Passando o Pedrão e a Nete. Aí, Pedrão. Não me ama mais. Vai! Yeah, yeah. Oh, oh. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis, simplesmente... A Maria dos Potentes, a Vânia, na verdade, dos Potentes. É que e também a Ana, a Mariano, aí dos Pitos Lanches. Adriana Sem Coração, Wesley, Vanderlei, que me cai na brecha. Marcos Madeirito aí com a gente. E uma cirurgia alucinada. Curtindo hoje aqui. Viajou! Deixando tu onde a chega, seus lábios lindos a murmurar, palavras doces que de outros lábios não quero escutar. Dá-lhe, meu pretinho! Neste momento, nós dois juramos pra sempre se amar. Neste momento, nós dois juramos pra sempre se amar. gente, sábado de aleluia. Sábado de aleluia. A nossa carroça Rei da Ilha, ela chega lá em Sore, meu irmão. Lá no Curral do Burro, também com o Alanzinho. E mais o Tony Show, vamos lá! Um dia chega, seus lábios lindos a murmurar, palavras doces que de outros lábios não quero escutar. Neste momento, nós dois juramos pra sempre se amar. Viajou! Neste momento, nós dois juramos pra sempre se amar. Todos me condenam por onde eu passo, que são de saudades as canções que eu todos me condenam por onde eu passo, que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver, mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver, mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aí a doutora Michele, que tá fazendo aniversário hoje, e também a Lalazinha, aí a gente já curtindo e comemorando o aniversário dela hoje aqui na carroça. Aí lá é só! Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. As flores que eu mandei, em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. A carroça da saudade. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa. Deixa a Jardim da França funcionando a todo vapor. Salve aquela chapa missa. Salve o nosso amor, você. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. A luxuosa carroça da saudade chegou. Que eu mandei, em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu. Cai na brecha, na manha, por ali. Comemorando o aniversário da Marcela. Nosso amor, mais uma vez. Alô, Marcelinha! Vamos lá! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor. amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha íntima, carinhosa, beija teu. Hoje é aniversário da Paula Favacho. Aí dos seguidores da saudade, parabéns pra você, Paulinha. Beija teus lábios. Já com a dona da noite aqui. Alô, Paula. Minha íntima, Paula Marujo. Carinhosa, qual é a tua, meu irmão? E dizer que minha linda rosa. Meu parceiro Jay Marujo, lá do Tamatá Live, lá da Vigia. Na verdade, nosso parceiro Negão da Pescada Amarela. Gente boa, viu, Marujo? Alô, Marujo! Com teus olhos me falava que me amava eternamente, que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava, meu amor. A gente, na verdade, tá chegando o aniversário dos Josias, viu? Quando a onda vai acontecer dia 5 de abril, lá no Casola, da tardezinha vai rolar, viu? A tardezinha do espetacular. Dia 5 no Casota. Tem cineral, tem carroça, tem carroça, tem cineral. E na beira da piscina, aquele pagodinho. Aí com o rali do samba. Chama a loucura. Alô, Bandeco! Beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria. Minha intinha, quem gosta. A luxuosa. E dizer-te, minha linda rosa, tu és linda e feiticeira, tu és linda e feiticeira, minha indinha vendosa, mas eu te amo. Gostosa, meu irmão. Alô, viajão! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Ai, ai, leva ai, pro seu colo. Pode me ninar, me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entra gente. Nós temos aqui os Vales Abadá, viu gente? No Bloco do Chifrão. E vai acontecer dia 23 da Vila Sorriso. Sem lugar, já na mão do Luciano. Vales Abadá do Bloco do Chifrão aí. Alô, Caida! Vem, vem, vem! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Dá-lhe meu preto!